a gente vai começar uma edição do nosso podcast. A gente vai fazer um programa especial sobre o Oscar. E eu, meu nome é Fábio Silvério, eu tô aqui com o Gustavo. E aí, pessoas, Gustavo Show aqui, arroba GSC Ventura no Twitter. Meu nome no Twitter é arroba Fábio Silvério. E a gente vai falar um pouco sobre o Oscar, que tá um pouco na porta aqui. Esse primeiro bloco, a gente vai dar uma corrida nas categorias. A gente vai falar um pouco sobre elas. E a gente vai começar o debate, né? No segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre alguns dos filmes. Vamos começar então, Gustavo? Vamos lá. Efeitos visuais, primeira categoria. Isso. A gente tem Blade Runner 2049. Guardiões da Galáxia Volume 2. Kong, Kong Skull Island. Star Wars, Último Jedi. E o Planeta dos Macacos, acho que a guerra ficou no Brasil, né? A guerra. Isso. O que você acha que vai dar, Gustavo? Eu acho que, pra ser bem sincero, eu acho que essa é a categoria mais nebulosa do Oscar esse ano. Acho que é a categoria mais que pode ter... Que a gente não consegue prever, assim, com muita certeza quem vai ganhar. Tendo a achar que Blade Runner vai ganhar, pela minha aposta de que o prêmio de melhor cinematografia vai pro Roger Deakins. Então acho que pesa um pouco pra Blade Runner ganhar nessa categoria. Mas é uma das mais difíceis, eu acho, pra apostar em alguém, né? É verdade, justamente porque essa categoria geralmente são filmes da Marvel, filmes da DC, esses blockbusters que ganham, né? Sim, sim. O Blade Runner, ele já é um pouco mais art house, né? Sim, sim, ele já tá um pouco mais... É que nem eu falei, eu acho que pende mais por essa expectativa do Deakins ganhar o primeiro Oscar dele e tal. Eu acho que acaba pendendo pra esse lado. Mas eu acho que todos os filmes aqui são bem... estão no páreo, assim. Eu gostaria também que Planeta dos Macacos da Guerra ganhasse. É, seria um baita reconhecimento da franquia, né? Dos três filmes. Ainda mais pro Andy Serkis, né? Exatamente. Então eu acho que seria um baita reconhecimento também se ganhasse. Eu ficaria feliz com qualquer um desses dois. E tem um... Ainda mais por causa do Andy Serkis, o Performance Capture, né? Sim. Eu sim. Acho que é uma boa. Verdade. Quem sabe aí abrindo espaços, né, pra finalmente o Oscar colocar a categoria de melhor ator no de captura de movimento, né? Isso. É uma categoria que já vem sendo... uma categoria de atuação que vem sendo trabalhada já há muitos anos. Eu acho que tá na hora de começar a abrir as portas aí pra isso ser mais valorizado pela academia. É verdade. O Kong ali, eu não sei por que tá aí, né? Ah, então... Eu acho que o Kong, eu sou muito defensor do Kong, todo mundo, assim, a maioria das pessoas entraram no consenso que o filme é ruim, assim, eu gostei, não achei a porcaria toda. É um filme pipoca, né? É um filme pipoca, eu tive experiência assistindo numa tela grande e tal, com um som bom, num bom cinema, acabou impressionando, assim, por causa disso. Então, pra mim, faz sentido estar ali, eu tive uma experiência boa, assim, eu acredito que o filme esteja no mesmo nível que esses outros indicados também, assim. Aham. O que a gente não tá falando muito é o Guardiões, né? Então, tem Guardiões, mas... Não sei, não tá com... Tem... Corre muito por fora. Acho que seria uma grande surpresa que você ganhasse. Não... Eu achei o filme... Ainda mais no Planeta do Ego lá. Eu achei maravilhoso, né? Os efeitos. Sim, sim. Eu prefiro até os efeitos do primeiro filme, você acredita? Ah, é? Até os efeitos eu gosto mais do primeiro filme. Você acha mais moderado? Eu acho mais moderado, não foi tão... Isso, de novo, isso é uma questão de gosto e não da questão da qualidade técnica que a academia vai avaliar, né? Uhum. Mas eu prefiro como é trabalhar, eu prefiro os efeitos especiais até do primeiro filme, até. Eu acho que me tirou muito, assim, em alguns momentos, essa aquela espalhafatoso demais, né, em alguns momentos. Deu assim. Pra ver tela verde, né? É, exatamente. Então, eu acho bem difícil pra mim, pra Guardiões. Se for, vai ser uma grande surpresa. É verdade. Então agora a gente vai pra melhor trilha sonora, que Dunkirk, do Hans Zimmer. Ameaça Fantasma, de Johnny Greenwood. A Forma da Água, do Alexandre Desplat. Star Wars, O Último Jedi, do John Williams. E os Três Anúncios para um Crime, do Carter Burwell. E aí, o que você acha, Gustavo? Cara, é difícil. Eu acho que, como muitas crianças dos anos 90 também, tem um apego com o John Williams ali que... acaba emocional até falando um pouco mais forte. A gente quer que o John Williams ganhe porque é o John Williams, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu acho que desses indicados, a trilha sonora que mais me envolveu na trama, que mais me deixou, ajudou mesmo a contar a trama pra mim, que me deixou mais envolvido no filme, foi do Alexandre Desplat no A Forma da Água. Sem sombra de dúvidas, assim, é uma trilha envolvente, que combina com o filme, muito bem pensada, um ótimo trabalho. Pra mim, é o meu favorito. Eu também acho, ele conseguiu, é tipo, aquelas trilhas de... Ele fez isso com o Budapest Hotel, né, do Wes Anderson. Sim. É uma trilha bem sutil, mas é que pega no jeito certo, nos momentos certos. Exatamente. Eu gostei muito do Dunkirk, aquele reloginho. Então, o conceito é muito bom, né? A batida se assemelha a, tipo, o relógio bater, o compasso da música ser 60 batimentos por minuto, né? Seria, é maravilhoso. Uma aproximação disso, mais ou menos. Ou seja, cada compasso da música seria um segundo. E isso cria aquela sensação de urgência durante o filme e tal. Isso culmina no final do filme, tem a trilha sonora que entra os violinos e tudo mais, deixa de ser aquela coisa agonizante no meio. O conceito é muito bom também, eu gosto bastante da trilha do Hans Zimmer. Mas não me ajudou, assim, a... Pra mim, não fica melhor o filme por causa da música. Eu acho que a Forma da Água se torna um filme melhor, tipo, ajuda a melhorar um filme. Ela exalta, né? Como um todo, é. É, eu também acho isso. O do Três Anúncios aqui, eu não... É praticamente irreconhecível. Eu não consigo lembrar de uma música do filme. É, nem tanto lembrar... Eu percebi a trilha, eu não é uma... Eu acho, eu entendo por que tá ali. Eu percebi a trilha durante o filme, mas não... Eu acho que ficou muito deslocado, principalmente com o trabalho do Hans Zimmer ali, do Desplat. Me senti... pra mim não fez muita diferença nesse filme, não. E o que você achou do Johnny Greenwood, do Radiohead, fazendo Fatal Attraction? Então, cara, assim, um trabalho diferente e tudo mais, tem a... De novo, toda uma questão de conceito, né? Mas, de novo, eu me senti... Quando eu assisti A Forma da Água, eu assisti 3 vezes, eu me senti envolvido, sabe? Eu sentia que a trilha sonora era como se passasse a mesma música na cabeça da personagem o tempo todo, sabe? Era como se fosse uma coisa recorrente, então ajudou muito a elevar, assim, o filme como conceito, assim, pra mim. Eu acho que não tem muita... Você pode ir pro Hans Zimmer também, né? Academia. É, o Hans Zimmer ele ganhou só pro Rei Leão, né? É, então. Foi a última dele. Exatamente. Tem essa. Tem, e ele fez ótimos trabalhos, né? Cara, entre 1994, né? Rei Leão 93. Isso. E esse ano ele fez, nossa, trilhas sonoras excelentes, cara. Então não sei, quem sabe. E o Desplat ele ganhou pro Budapest Hotel ou não? Eu não lembro. Não lembro se ele chegou. Eu acho que ele ganhou. Mas teve indicação, né? Aham. Uhum. É, no caso. Não sei se a academia vai querer reconhecer o Hans Zimmer, né? Mais uma vez. Mas é uma boa pedida, é uma boa aposta o Desplat ganhando aí o Shape of Water. Achei maravilhosa também. outra categoria do Oscar, edição de som e mixagem de som. A gente vai falar um pouquinho primeiro sobre edição de som. Qual que você acha que pode ganhar o prêmio domingo, Gustavo? Olha, mas que eu não gosto de admitir muito isso, não gostei muito do filme, mas o aspecto técnico é impecável. Eu acho que Dunkirk é bem favorito nessa categoria, tanto em edição como em mixagem, talvez. Você acha? Eu acho. Então, tem Baby Driver, que é o queridinho, assim, é o concorde, todo mundo vai querer que Baby Driver ganhe, mas, cara, eu acho que Dunkirk vem bem forte, assim, nessas duas categorias. Em edição de som é complicado, porque edição, acho que Baby Driver leva, porque justamente ele edita a música de acordo com os movimentos dos atores, né? Isso eu achei uma coisa, assim, inovadora, maravilhosa. Tem aquela cena no galpão, né, eles atirando. Sim, sim, sim. Uhum. Uma edição maravilhosa, impecável. Eu acho que Baby Driver leva a edição. Eu acharia justo também. Acho que Baby Driver ganhando nesses dois, principalmente edição, né? Mas se você for ver de novo, né, que a gente tava discutindo da trilha sonora de Dunkirk, toda essa mistura, né, da trilha sonora com os sons a própria forma que a narrativa é construída em Dunkirk, né? A água, o ar e a terra, né? Então são três lugares diferentes, e a trilha sonora e todos os elementos de som conversam muito bem, né? Em todos esses três, os barulhos do avião são muito altos, tal, lá em cima. Então, de novo, toda a questão do conceito, eu acho que acaba deixando o Dunkirk bem equivalente ali ao Baby Driver. É que o Baby Driver acabou sendo mais impactante, porque mostrou uma coisa, mais popular. O filme, né? Foi pautado nisso, né? O filme teve essa proposta. Essa pegada do filme, essa proposta. Eu acharia justo o Baby Driver ganhar. Eu gostei bem mais do Baby Driver, por exemplo, que do Dunkirk. Com certeza. Eu não sei. Eu acho que essas categorias técnicas, assim, que o Dunkirk tá sendo indicado, eu acho que... Pode levar. Não sei. Eu acho que pode levar, porque não tem muita chance nas categorias principais. É bem isso mesmo. Em mixagem, eu acho que Dunkirk vai levar mesmo, porque filme de guerra, né, a gente sabe que vai ganhar. Aí, então, tem filme Dunkirk, Blade Runner, Baby Driver, A Forma da Água e Star Wars. Isso. Dunkirk. Dunkirk, talvez até Star Wars seja um bom trabalho também de mixagem de som. Tem sido indicado, né? O episódio 7 também foi indicado nessa mesma categoria, se não me engano. Não sei, quem sabe. Star Wars tem aqueles sons tradicionais, né? Aquele exatamente. Mas muito bem feito, né? Essa questão. Mas isso. Eu acho difícil de não sair do Dunkirk. É bem isso mesmo. Vamos lá pra próxima categoria? Montagem. Primeiro, Baby Driver, Jonathan Amos e Paul McCluskey. Dunkirk, Lee Smith. Aitonia, Tatiana Riegel. Forma da Água, Sidney Wolinski. E o 3 Anúncios para um Crime, John Gregory. Baby Driver. E aí? Baby Driver. Você acha? Eu acho, cara. A montagem do filme é muito boa, cara. Eu tenho uma aposta meio louca aqui. Porque, justamente porque a Aitonia não foi indicada em mais categorias, eu acho que a Aitonia leva a edição de filme. Ou a montagem. Eu gosto da montagem de Aitonia, eu acho muito interessante também, mas... Nossa, é um filme, cara, muito diferente, né? É um filme muito diferente, mas, puta, Baby Driver, cara, é acertadíssimo, assim, é preciso, sabe? Eu não sei, cara, eu acho muito difícil... Eu gosto da montagem de Aitonia também, mas, nossa, Baby Driver... É, porque ele flerta com aquele... mockumentary, né? Aquele documentário. Isso. E eu acho um filme brilhante por causa disso. Sim, concordo. É um excelente filme, sabotado pelo Oscar, uma cara dura, assim. Também acho. Vive de um outro filme aí, numa categoria mais pra cima, que também foi esnobado, vou fazer questão de defender aqui. Aitonia é um The Florida Project. Exatamente. Aitonia é um desses esnobados também. Eu gostaria, se eu tô a ganhar, seria bom, que nem você falou, com toda essa questão do filme ser pautado nas narrativas do documentário presente, voltando pra flashbacks, né, contando a infância dela, contando todo o incidente que aconteceu e tudo mais. Eu acho muito bem feito, ajudou a contar muito bem a história, assim, um excelente trabalho também. Você acha que Forma da Água nessa categoria tem alguma chance, assim, o Dunkirk? Eu acho que não. Eu acho que Forma da Água e os 3 Anúncios ali estão bem pra fora. Porque são mais tradicionais, né? Eu também acho. É mais conservador nesse sentido. Mas. Dunkirk tem muita chance porque ele tem os três núcleos, né? O ar, a terra e a água. Exatamente. Exatamente. Eu acho uma boa adição também. É, uma boa. É, acho que cobriu tudo, né, na montagem. Vamos lá para melhor filme estrangeiro. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Começando com o primeiro, A Fantastic Woman, do Chile. The Insult, do Líbano. Loveless, Rússia. And Body and Soul, da Hungria. E o The Square, da Suécia. E aí, o que você acha? Cara, assim, eu estou feliz com o The Square não ganhando esse prêmio. Qualquer um dos outros indicados pode ganhar. Se The Square não ganhando, esse é a minha aposta do Oscar ao inverso. Eu não aposto em um pra ganhar, eu aposto em um que não pode ganhar. The Square não pode ganhar isso. Rapaz, o único que não vi nessa lista foi o The Insult, do Líbano. Mas o mais forte pra mim é o Loveless, da Rússia. O que você achou do Loveless? Cara, gostei bastante de Loveless. Cinema russo, nunca... Acho que nunca peguei, assim, pra conhecer, assim, bastante cinema russo. Mas, cara, me chamou muita atenção. Um estilo muito cru. Uma filmagem muito pé no chão, sabe? Uma história até muito pé no chão. Cara, achei maravilhoso. O trabalho da mulher, da mãe do menino. Uhum. E do casal, né? Os dois trabalham muito bem. Um tema muito pesadíssimo, assim. Adorei esse filme. Pra mim, os favoritos é o Corpo e Alma e esse Loveless, né? Corpo e Alma é um boy que ficou no Brasil. No Brasil, Loveless acho que ficou Sem Amor o título. Pra Isso. mim, são os dois melhores da lista, assim. Uma Mulher Fantástica também é bem bacana. É um tema que a academia pode levar em consideração esse ano, né? Um tema em alta. É um filme sobre uma transexual e tudo mais. É um filme bem pesado também. O Insulto eu acabei assistindo também há pouco tempo atrás. Achei um excelente filme. Cara, a categoria pra mim de melhor filme estrangeiro tá pau a pau, assim, no mesmo nível da categoria de melhor filme, do melhor filme normal, sabe? Uhum. São filmes excelentes, cara. Nossa, tirando The Square, que eu achei bem fraco, assim. Os outros filmes, nossa, filmaço, assim, cara. Bem, e é justamente o The Square, justamente o que tá nas apostas, é o que tá ganhando, rapaz. Esse é o momento que a gente torce pras apostas não estarem certas. Mas você sabe por quê, né? Porque tem a Elizabeth Moss lá no filme. Sim, tem a Elizabeth Moss. Não, e outra, esse filme, ele papou vários festivais na Europa. Uhum. Vários festivais. Porque é uma crítica muito específica, né? The Square fala sobre uma classe artística de um país específico, da Suécia, né? Uhum. A classe artística da Suécia, essa questão da prepotência, né? Da classe artística, dela não olhar pra... muito bacana isso, é tratado no filme, né? O mendigo sempre pede dinheiro pro cara, o cara nunca dá, né? Mas daí o conceito da arte dele é um espaço onde todos são iguais e tudo mais, essas contradições de uma elite artística, que é uma crítica que faz muito sentido lá, tanto que é um filme que foi muito relevante lá, ganhou vários festivais e tudo mais. Só que chega aqui pra gente, espectador brasileiro, tá certo? A gente assiste um filme desse, a cena do macaco também tem um conceito muito bom, isso adorei aquela cena. Mas, cara, o filme como um todo acaba sendo um recorte de uma cena um pouco sem sentido, assim, cara, pra mim... A edição dele é muito confusa. Sim, nossa, total. Não é um filme bem montado, uma história meio confusa. Você entende o que o cara quer dizer, mas não faz isso de uma maneira muito boa. Assim, a cena do macaco vale a pena ser vista. Se digitar no YouTube, cena do macaco, The Square, desse jeito, né, em português. Cena do macaco, The Square, assiste a cena inteira. Inclusive o cara que fez, né, essa cena famosa foi um rapaz que fez os movimentos de captura de Kong e... Olha só. Planeta dos Macacos. Kong e Planeta dos Macacos ele fez, é. É o mesmo ator que trabalhou nesses dois filmes em captura de movimento. Ele fez essa uma performance, né, artística lá no momento do filme e tal. Que é totalmente desconexa da história, tem uma consequência uma no loucura. Final da cena. O final da cena dá uma consequência bizarra, assim, pra coisa. Isso nunca é trabalhado depois no filme. Mas vale a pena entender o conceito da cena, o que ele tá querendo dizer ali. Aquelas pessoas na sala, né? Aquelas pessoas snob e tudo mais. O fato do macaco ir no macho alfa, eliminar o macho alfa primeiro pra depois se sentir dominante. Acho uma cena bem interessante, cara, pra um filme que é bem, bem nerd, assim. Então, eu fiz uma conexão estranha com esse filme, porque eu lembrei justamente, quando eu vi essa cena do macaco, eu lembrei daquele macaco na casa da Elizabeth Moss. Sim, é verdade. eu fiz uma conexão, rapaz, e meio que o filme ficou interessante pra mim ali. A questão, o The Square, olha, pra você ver, né, que a gente tá falando que esse é um filme que não podia ganhar porque a gente não gostou, mas é o que acaba gerando mais debate, né? Uhum. Eu acho que é um filme interessante, aí que tá. Eu acho que é uma proposta interessante, um bom conceito, tanto que foi reconhecido pela academia, né, aqui, um filme que foi muito relevante lá na Europa. Mas, cara, sabe, é um filme interessante, tem os conceitos e tal, mas você pega daí, pra você pegar as 2 horas e pouco do filme e assistir, e quando você termina, você fala, talvez não valeu a pena. Nossa, foi uma boa ideia. É cansativo, foi uma boa ideia, e não foi tão bem executado. Assim. Yeah. Esse Loveless foi do diretor do Leviathan, né, da Rússia também. Exatamente. Que já concorreu como melhor filme estrangeiro. É um excelente trabalho de direção, inclusive. Nossa, eu acho que dos trabalhos de direção desses indicados, assim, a melhor filme estrangeiro, o Loveless é o que eu mais gostei, assim. Eu também. O mais forte pra mim é o Loveless, mas eu coloquei na minha aposta o The Square ganhando. É, minha aposta... Tem sido falado muito do The Square ganhando e tudo mais, mas eu fui mais ousado aqui na minha aposta. Eu acho que a academia vai acabar prestigiando de novo, não só o cinema latino-americano, como um tema que tá muito em alta hoje em dia. Com uma sensibilidade que é tratada, uma sensibilidade muito precisa, eu acho que uma Mulher Fantástica do Chile vai ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Boa, hein, sim. Então, a próxima categoria que a gente vai falar é o melhor documentário, né? É um longa. Primeiro é o Abacus, Small Enough to Jail, do Steve James, Mark Mitten e Julie Goldman. Faces Places, de J.R., Agnes Varda e Rosalie Varda. Icarus, do Brian Fogel, o Dan Cogan. Last Man in Aleppo, Feras Fayard, Karen Abid, Sorenstein Jefferson. E o Strong Island, da Yancey Ford e Jocelyn Barnes. E aí, o que você acha, Gustavo? O que eu mais gostei foi Faces Places, da Agnes Varda. É, inclusive, as pessoas, quem, né, a gente que gosta de cinema e tal, conhece o trabalho da Agnes Varda, né, de todo o cinema francês, do século XX e tudo mais. Uhum. Eu acho um bom documentário, o que eu mais gostei deles. Mas se fosse pra apostar, se fosse não, né? Falando da minha aposta, acho que Ícaro ganha. Porque é um documentário, cara, muito... Ele começa de um jeito e coisas históricas do momento acabaram mudando toda a visão da obra, né? E do meio pra frente ele guina pra uma parada que você não imaginava no começo, assim. E tudo isso baseando-se na realidade, né? É um plot twist real. Não é um plot twist no script, no roteiro, né? É um plot twist da vida real. Cara, achei maravilhoso esse documentário. Eu acho que ele vai ganhar. Eu também, eu aposto em... E eu gostei muito de Icarus, só que eu aposto em Faces Places justamente por causa do background da Agnes Varda, né? do cinema francês, o New Wave. Eu acho que a academia vai acabar reconhecendo a Agnes e também o forte trabalho visual que o filme tem, né? Juntamente com o J.R., aquela arte que eles fizeram no interior da França, né? Percorrendo aqueles lugares todos, eu acho um bom tema para um documentário. Só que o Icarus realmente ele fala de algo forte ultimamente sobre um país que está muito em evidência justamente por causa dos Estados Unidos, né, agora. E eu acho um documentário bem fechadinho. Desses documentários dessa categoria, eu acho o mais tradicional e o mais redondinho. Sim. O que mais foi triste assim, de terminar foi o Strong Island, que pra mim é um documentário com uma temática muito boa, tem um conceito muito bom, uma ideia muito boa, mas nossa, é muito arrastado, é um assunto tão pesado, e eles trabalham, sabe, tirando do assunto principal o tempo todo pra focar em coisas que talvez não era muito bem a intenção. Pra mim, Strong Island aí, desses indicados, é o que eu menos gostei, assim, foi bem difícil chegar no final dele, não só pela execução do documentário, sabe, mas pelo próprio tema tratado e como a história vai se desenrolando, assim, você acaba ficando, nossa, cara, sabe? Acaba logo, assim. Meu menos favorito. Last Man in Aleppo, eu acho que se assemelha muito ao que ganhou o melhor documentário ano passado, Os Capacetes Brancos lá, né? Isso. Então eu acho que não acaba não tendo muita mais força esse ano não pra ganhar. E deve ficar dentro do Faces Places e o Ícaro mesmo. O Sean Gaslan, eu achei aquele plot todo do irmão dela que morreu, eu achei isso que você falou mesmo, arrastado, eu assino embaixo. Só que é um tema forte também, ainda mais com Pantera Negra agora sendo de sucesso nos cinemas, tá mais em evidência, né? O tratamento policial dos Estados Unidos contra os negros, e também não policial, julgamento, né? Contra... Todo um sistema, né? É uma crítica a todo um sistema que subjuga a população negra, né? Isso, eu acho, pode até fazer uma surpresa aí no Oscar, justamente porque o período de votação acabou há pouco tempo, né? Eu acho que pode surpreender. É um tema em alta também, eu também acho, mas, de novo, se a gente for tratar de temas em alta, né, o escândalo da Rússia, que é verdade. É o tratado no Ícaro, acaba tendo uma relação muito direta com o momento político americano, né? Porque isso. O Ícaro aborda toda aquela questão do doping russo, um escândalo, inclusive, que envolve o governo, né, em uma altura. Envolve o Putin. E é um momento nos Estados Unidos também que a política desses dois países estão, né, estão batendo em alguns pontos, assim, algumas polêmicas e tudo mais. Também eu acho que é uma coisa que eles podem cutucar aí, um documentário falando sobre política russa, né? Isso, boa. É isso mesmo, o documentário é isso. Vamos partir para a próxima categoria, e que é cinematografia, né? Vamos lá, vamos para cinematography, com o primeiro indicado é Blade Runner 2049, do Roger Deakins. O Destino de uma Nação, Bruno Demonel. O Dunkirk, Roger Van Hoytman. Mudbound, eu me recuso a falar o subtítulo desse filme em português, tá? Então é Mudbound, e a mulher que trabalha no filme é Rachel Morrison. E o A Forma da Água, do Dan Lautzen. Eu acho que, finalmente... Deakins, pelo amor de Deus, dê um Oscar pra esse homem, urgente. O Pai Roger vai ganhar. O Pai Roger vai ganhar. Finalmente, o Pai Roger vai ganhar, mas eu gostaria de ponderar também ótimos trabalhos aqui. Acredito que todos os filmes tiveram um ótimo trabalho de fotografia. Eu destacaria fotografia em todos esses filmes mesmo. Mudbound, cara, toda uma questão. Eu não gostei de Mudbound, não me agradou muito. Mas, cara, o trabalho de fotografia é muito bom, cara, sabe? Aquela paisagem, usando toda uma luz natural, né? Imagens bem abertas, planos bem abertos, assim, até talvez uma inspiração da Rachel Morrison no Lubesque e tal. Tem isso. Um quê de Lubesque, né, nesse filme Mudbound. Vale lembrar que a primeira mulher indicada essa categoria. Essa categoria teve um estigma, né, quebrado com essa categoria do Mudbound. Vale totalmente a indicação. Eu acho que a medalhinha de honra que eu daria, sabe? Porque o Oscar você dá pra Roger Deakins, que é o cara que merece o Oscar, e é o cara que fez um excelente trabalho no Blade Runner. Mas se eu tivesse que dar uma medalhinha de honra, assim, prêmio de participação, eu daria pra Rachel Morrison pro Mudbound. E, olha, eu vou falar pra você, muito bom, viu? Eu gostei muito do A Forma da Água também. A cinematografia dele é excepcional. Nossa, excepcional. Excepcional e essencial, cara. Todas as nuances da fotografia da Forma da Água, nos momentos que ele subverte umas expectativas, né? Que nem no momento musical. Tem um momento musical no filme, né? Que você acha que. Acontece uma cena que a gente não espera, né? E tem todo um tratamento da fotografia ali, como ela subverte a expectativa para outras cores e tal. Cara, maravilhoso também, um excelente trabalho. É que A Forma da Água, tipo, acaba virando indicado nessas categorias, acaba ficando cara, o conjunto da obra, sabe? É tão bom que você acaba levando o filme pra, tipo, levar pra uma categoria como melhor filme, melhor diretor e tudo mais. E acaba deixando a categoria de fotografias, outros prêmios mais técnicos, um pouco mais abrangentes pros outros filmes em volta, sabe? Eu também acho isso. O Dunkirk eu achei maravilhoso também. Eu sei o que você acha do filme, mas eu gostei muito do Roger Van Hoytman. Ele já tinha feito vários trabalhos maravilhosos também. E eu acho que a Academia podia reconhecer ele dessa vez também, mas é difícil. E Darkest Hour foi muito tradicional, eu achei. É um tradicional bem feito, né? No Destino de uma Nação. Toda a questão filmes de ingleses, faz... né? É isso. Exatamente. Esse filme tem toda uma questão de luz e sombra, né? É não só na fotografia, mas também no personagem. No próprio personagem do Churchill, é esse durante o filme ele se revela como esse personagem que tem um lado claro, né? Mas às vezes um lado escuro e tudo mais, e que o começo, né? A primeira cena, quando a menina fica desesperada lá e vai embora da sala, a esposa do Churchill fala, fica tranquilo que ele é um homem como qualquer outro, né? Então é muito sobre esses contrastes, assim, a fotografia, sobre trabalhar também muito bem isso, os jogos de luzes, as sombras, quando ele vai falar no parlamento, aquele holofote, né, em cima dele, e tudo escuro em volta. Eu acho um bom muito trabalho quente, também. É uma iluminação quente, né? Exatamente. E Dunkirk, cara, eu não sei. Pra mim, algumas escolhas de filmagem não foram muito bem pensadas. Por exemplo, a praia me incomodou muito. Sério? Eu não acreditava que tinha 400 mil homens naquela praia, assim, entendeu? Tem um problema de ser praia IMAX, né? Você viu em IMAX? Não vi em IMAX, mas aí que tá. Aí que tá. Aí tem aquela questão do falso. A falácia do falso. Como é que é? O falso alemão, né? Isso. A falácia do falso alemão. Se você não viu o filme em IMAX, o cara pensou o filme em IMAX, então, cara, pra mim isso é besteira. Você tem verdade. Que pensar numa solução de fotografia, num enquadramento, num movimento de câmera, que passe a sensação pra qualquer espectador que esteja assistindo de qualquer formato. Claro, você filma em IMAX, tudo, você tem um cuidado especial com isso. Mas se você preza só por isso, tá prezando por um formato e não pela obra de arte em si, tá ligado? Nos extras do Dunkirk você vê mesmo que ele lutou muito com esse aspecto do IMAX, porque a câmera é muito pesada, né? Sim. E ele apoiou muito câmera na hand, né? Na mão. Câmera de mão. E isso acabou atrapalhando um pouco o filme mesmo. Eu também achei que as cenas da praia faltou um pouco de cuidado ali. Porque os figurantes, é igual você falou, não parecia que tinha muito soldado ali. Sim. Não me convenceu muito as cenas da praia, mas eu gosto das cenas dos aviões. As tomadas, ele gosta, né? Ele faz umas tomadas dos aviões sempre por cima, né? Poucas tomadas pelo ângulo da água. Então tem sempre uma visão de cima, né? Você consegue ver. Aquela câmera na mira do avião é maravilhoso. É, a câmera na mira do avião, como ele faz o detalhezinho da mão dele escrevendo o quanto de combustível falta, né? O horário que ele tá rodando, e daí pra ele fazer o cálculo do combustível e tal, e ao mesmo tempo ele volta pro escopo grande do avião. São escolhas boas, assim, eu gosto, mas no geral não acho que. Eu gosto muito do tom do Dunkirk, que eu achei ele bem natural. Eu até escrevi na minha crítica do Dunkirk o uso do azul no filme, né? Isso. É um filme muito sobre esperança, né? A gente sempre fala que o azul é uma cor que transmite o sentimento de esperança e tudo mais. Cara, se tem uma galera que precisava de esperança, era aquela galera, sabe? E isso foi muito bem utilizado, a paleta do gênero, das cores, né, dos uniformes, os verdes, né, de cada exército. É tudo, o contraste entre verdes e azuis, né? Outro mais claro, né? Exatamente. E é muita água, verdade. Né? Muita água, muito céu, o céu sempre limpo, nunca. Às vezes em filme de guerra tem a tendência, né, de ter tempo nublado, cinza, né? Sempre um céu limpo, azul, contrastando com a água também. Acho um bom trabalho, assim, muito bem feito, claro, no padrão do que o Christopher Nolan faria na película dele, mas acho que comparado aos outros, assim, tá bem abaixo. Assim. Verdade. Bom, cinematografia rendeu bastante. É. Vamos lá pra próxima categoria, que é roteiro original. O primeiro indicado é The Big Sick, né? Os Doentes de Amor, da Emily V. Gordon e do Kumail Nanjiani. Corra, do Jordan Peele. Lady Bird, Greta Gerwig. A Forma da Água, Guilherme Del Toro e Vanessa Taylor. E Três Anúncios para um Crime, do Martin McDonagh. Roteiro original, olha, cravo aqui, estou cravando, não estou apostando, estou cravando que Corra vai ganhar essa categoria. Poxa, eu também. Eu assino embaixo o que você falou. Corra já é do Corra. Só que vem ganhando muita força e também o Lady Bird, né? Eu não sei, cara. Se eu tivesse dado um prêmio pra Lady Bird, daria um prêmio. O meu prêmio. Prêmio Gustavo Show de reconhecimento do filme pra Lady Bird, porque eu adorei esse filme. Mas quando comparado a outros filmes, assim, eu acho que Lady Bird tem um valor totalmente diferente, sabe? Lady Bird é um filme que ele não tá na mesma... Tem um significado, um conceito de valor, a mensagem que ele traz é tão distante dos outros indicados, sabe? Trata de temas pesados, né? É muito filme indie, né? É muito filme indie. Tem uma cara de filme indie. É, e que nem, você pega Três Anúncios, A Forma da Água, Dunkirk, Me Chame Pelo Seu Nome, todos tratam de um assunto, né? Então, e Lady Bird é tão pé no chão, sabe, cara? Uhum. É tão fácil de se identificar com o filme, é tão apegável, tão bem escrito. E eu acho que ele tá destoando muito dos outros indicados, sabe? Eu acho que os outros indicados não estão na mesma... Então acho que ele tá saindo um pouco, então eu daria o prêmio meu, prêmio Gustavo Show de Reconhecimento pra Lady Bird. Mas eu acho que, cara, com esses outros aí... É, outro pé no chão também é o The Big Sick, né? É uma história real. Adorei esse filme. Eu também, achei... É uma comédia, algo muito raro no Oscar, né? Ser nomeado uma comédia. E eu acho que o filme fez justamente o que se propôs, né? O filme é muito engraçado e tocante, emocionante. E é uma história nova, né? Justamente por causa do Kumail ser... Tailândia? Paquistão, isso. É algo muito novo, ainda mais a cena americana. É um filme de romance que o protagonista passa mais tempo com os pais da moça do que com ela. Exato. Só por isso de o cara conseguir fazer bem isso merece reconhecimento. Achei muito bacana isso. O romance ele é trabalhado no cuidado que o cara tem, não diretamente com a pessoa, né, mas com o cuidado que o cara tem em toda a problemática, né, da menina, e ele desenvolve um relacionamento com os pais dela e tudo mais. Cara, trabalhou muito bem isso, adorei esse filme, engraçado na medida certa, ao mesmo tempo muito triste também, né, em alguns momentos. Uhum. E uma história real, isso que é muito bom, né, os caras adaptaram uma história real dos dois, né, a Emily Gordon, uhum, é a esposa do Kumail na vida real, os dois se juntaram pra escrever a história deles. Cara, adorei esse filme, muito bom mesmo. Eu gosto muito do Kumail desde o Silicon Valley, né? Sim, acho maravilhoso. Eu não assisti o Silicon Valley. Rapaz, eu preciso assistir. Maravilhoso. Tem boas indicações, mas eu nunca acompanhei a série. E esse, o do Big Sick, ele trata de um assunto que vem muito em alta, né, nos últimos anos, ainda mais com A Culpa das Estrelas, esses filmes assim, não querendo comparar, mas é um assunto que ele torce um pouco, o do Big Sick, ele torce um pouco isso de exatamente, comédia. Exatamente, ele subverte um pouco, acho que a expectativa dos leitores, né, do Green lá, uh-huh, por contar uma história real. Mas ao mesmo tempo, esse filme ele fala bastante sobre tradições e você seguir coisas que não é o que você sente, sabe? O cara sente isso, uma coisa, mas a tradição fala outra, daí você tem que estar numa posição complicada. Tem a questão de eles serem estrangeiros vivendo num outro país, onde a cultura desse outro país foi o que influenciou o cara a sair da tradição, sabe? É um filme bem complexo também nesses assuntos. Acho que quem passou por problemas familiares, assim, da família não aceitar alguma coisa, né? Alguma coisa assim, acho que vai se identificar muito também. Boa, isso mesmo. Ali, A Forma d'Água é muito difícil pra mim falar do roteiro da Forma d'Água, porque o Guilherme ele é muito inventivo, né? Ele mistura fantasia ali com aspectos muito, muito duros da vida real. Eu não consigo falar muito bem e nem mal do roteiro. Eu acho mediano. É, uma característica, eu falei isso na minha crítica da Forma d'Água, é que não é o filme mais criativo do Del Toro. Uhum. Não é o filme mais inventivo dele, mas é o filme que ele tem mais noção do que ele tá fazendo. Eu acho, uhum, que pela primeira vez eu assisto um filme do Del Toro muito maduro, sabe? Um cara que ele tem noção agora do que ele consegue, ele sabe até onde ele vai, os limites dele, o que ele gosta de trabalhar. E ele fincou isso num conto de fadas, né? Quase praticamente um conto de fadas, uma história de conto de fadas, uhum, e fez do jeito dele, né? Eu acho que isso mostra muito como ele é um diretor muito seguro de si. É, pegando um gênero que já é muito clássico no cinema, o filme de monstro, né? Uhum. Que já é usado há muito tempo no cinema, enfim, Frankenstein, A Bela e a Fera, tudo mais. E o cara conta do jeito dele, né? Subvertendo, uhum, expectativas e tudo mais. Então, cara, não é original, sabe? Não é novo, isso, não é algo que merece destaque pela criatividade da coisa. Eu acho que é um ótimo roteiro, cumpre muito bem o seu papel, mas só contribui, que nem eu falei, só contribui pro conjunto da obra, que é A Forma da Água, que eu acho que supera os dois, mas eu vou comentar mais em cima. Uhum. E o Três Anúncios para um Crime é um filme clássico dos Coen, né? Tem muito tipo do Coen, dos Coen. Ainda mais como o McDonald, ele tem essa pegada de comédia, dramédia, né? Sim. Eu acho um roteiro... esse filme, né, cara? É. E vou falar pra você que o que me tirou do filme, às vezes, eu gostei de Três Anúncios. Mas se eu fosse falar alguma coisa que me incomodou, foi o roteiro. Tipo, algumas coisas que, sabe? E principalmente falas, diálogos. Alguns diálogos, cara, nossa, teve uma fala. Tem uma fala, eu acho que você vai entender, a pessoa, quem estiver ouvindo vai sacar do que eu tô falando. Tem uma fala que é um flashback de quando a personagem da Frances McDormand tá conversando com a filha dela, né, que queria ser morta naquela noite, e ela vai sair de casa, e a personagem da Frances fala, tem uma frase que ela fala, nossa, aquilo me tirou, sabe, do filme. Falei, cara, que bizarríssimo, assim, totalmente gratuito, sabe, não tava na mesma toada do filme. Uhum. Então beleza, serviu pra construir a personagem da Frances, né, toda aquela característica dela. Mas nossa, cara, é uma frase totalmente solta, assim, que me tirou do filme por tanto tempo. Acho que foi uns 15 minutos. Me tirou tipo uns 15 minutos de filme, sabe? Só aquela frase, assim. Não gostei muito, não. Algumas falas me tiraram um pouco, assim. Foi o que me deixou meio assim, com três anúncios. Eu acho que o roteiro original não seria uma aposta minha, não. Eu acho que o que falta pro Martin McDonagh nos filmes dele é justamente isso, um pouco de profundidade, um pouco de realismo, porque ele vem de um background de teatro, né? Ele escreveu muitas peças. Eu acho que isso tá atrapalhando ele um pouco no roteiro, quando transmite a mídia pro cinema. Ele falta criar aquele realismo no personagem que não te tire da trama, né? Então, de novo, isso foi comigo, sabe? Me tirou, assim, ele criou a construção da personagem da Frances, às vezes me deixava um pouco aquém, assim. Eu falava, cara, tá forçando um pouco, sabe? Ele tá fazendo ela fazer coisas, assim, pra forçar, pra. Tipo, eu já entendi o que ela é, sabe? Avança as tramas, a história e tudo mais. E por isso eu tenho algumas ressalvas com o roteiro, assim. Mas que nem. Muita gente elogiou o roteiro, porque justamente a construção, o argumento, né? De algumas outras pessoas que escreveram sobre o filme, o argumento seria justamente esse de que. Esse enfoque na construção da Frances é o que torna o filme tão cru, tão pesado e tão real, sabe? Ele parece um filme baseado em história real, né? Exatamente. Daí ele faz umas hipérboles, assim, né? Pra destacar mesmo o que ele quer fazer. Pra algumas pessoas isso funcionou, pra mim não funcionou muito bem, não. Justamente quando a gente tá falando dos irmãos Coen, né? Porque Fargo tem muito disso. É uma história real, mas só ele torce um pouco. É, exatamente. Isso, é um excelente exemplo. Boa. Agora, roteiro adaptado. A gente tem o primeiro indicado aqui, Gustavo, é o Call Me By Your Name, me chamo pelo seu nome, do James Ivory. Artista do Desastre, Scott Nelsiter e Michael Weber. Isso. O Logan, do Scott Frank, do James Mangold e o Michael Green. A Grande Jogada, do Aaron Sorkin. E o Mudbound, do Virgil Williams e Dee Reese. O que você acha dessa categoria? Uma categoria de roteiro adaptado com Sorkin. Primeira coisa de tudo, vamos pensar que a gente tem uma categoria de roteiro adaptado com Sorkin. Aí estamos no. Né, aí a gente começa a conversar. Cara, pra mim, Sorkin trabalha muito bem em diálogo. O grande destaque do filme A Grande Jogada, pra mim, é o roteiro. É, como a parte da Jessica Chastain fazendo um excelente trabalho, mas parte também é escrita do Sorkin. Cara, eu adoro a rede social. O próprio Steve Jobs, eu acho um filme meio assim, mas eu acho que o roteiro é bem consistente desse filme. E ele repete aqui a dose do jeito bem clássico do Sorkin escrever. E combinou com uma excelente atuação da Jessica Chastain. Eu acho que eu colocaria como um dos favoritos, assim. Mas acaba que Me Chame Pelo Seu Nome, a gente sabe que não tem muitas chances nas categorias principais. E ele vai acabar ganhando essa categoria. É o que eu postei também. Me Chame Pelo Seu Nome justamente por ser... É muito comentado, né? Um ano inteiro foi muito comentado esse filme, ganhou muitos festivais. E eu acho que no Oscar não tem muita chance no resto das categorias. Ele perdeu muita força, né? Depois do Globo de Ouro, principalmente. Assim, quando esse ano começou, as premiações desse ano começaram, ele começou a perder um pouco de força, né? Do hype que ele tava, assim, até o ano passado. Ele perdeu muita força, chegou bem fraco pro Oscar. Eu acho que, justamente por isso, os caras vão acabar prestigiando aí pelo... É um excelente trabalho também de roteiro adaptado. Acho muito consistente. Eu acho um filme nosso bem lado, meh. É bem meh. Acho que pode discutir melhor quando a gente estiver falando do melhor filme, mas falando do roteiro, assim, eu engulo, sabe? É um bom roteiro, assim, dá pra ir, sabe? Mas eu acho que vão acabar mais premiando mesmo pelo reconhecimento do que pela qualidade em si. Né? A Grande Jogada, pra mim, é o meu favorito desse jogo. A gente tava falando de A Culpa das Estrelas e veio aí o Michael H. Weber, que é o escritor do A Culpa das Estrelas e também da obra do Artista do Desastre, né? O que você achou do Artista do Desastre? Você faz um filme sobre um filme ruim, sabe? Aí você pensa, puta, tá, isso aqui não foi bom, mas daí tá falando de um filme que é horroroso, sabe? Você acaba entrando num cinza ali, sabe? Não é nem preto nem branco, assim. Eu gostei do filme, assisti ele inteiro. Achei o filme ok, bem feito. Boa atuação do James Franco, do Dave também. Mas, nossa, sabe? Melhor roteiro, assim. Uma grande qualidade no roteiro, pra mim. Não vi isso no filme. Se eu te falar que eu acho o filme muito interessante, porque o que ele faz no Terceiro Desastre, ele aprofunda o personagem que é o Tommy Wiseau. Isso, ele aprofunda, porque ele tem essa jogada de não querer ser um vilão, né? Ele vai para os Estados Unidos para ser ator, ele quer fazer um filme, é o sonho dele, sonho de vida. Isso faz o filme ser muito emocional, tirando um pouco de comédia. Faz o filme ter uma profundidade a mais. Eu acho que isso foi uma bela jogada de roteiro. Gostei muito disso. Só que não tem muita chance, ainda mais a gente pode juntar com o Logan ali. Não tem muita chance nessa categoria, porque não são os filmes tradicionais que ganham, né? É, nosso lado, né? Nerd, né? Nosso lado de fã de quadrinhos, né? De fã de adaptação de quadrinhos. Queria que no fundinho, né? A gente queria o James Mangold subindo no palco pra acertar esse Oscar. Mas, né, não tem muita chance não. Já foi muito de ter sido lembrado o Logan nessa categoria. Boa, é. Eu gosto muito do Logan. Eu acho que é um filme maravilhoso. Eu acho que eu poderia ter indicado o Patrick Stewart pra coadjuvante. E não o roteiro original. Eu lembro de eu ter terminado de assistir Logan. Subi os créditos. Eu virei pro amigo meu que tava do meu lado e falei... O Patrick Stewart nunca vai ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante pra esse filme. A gente tem certeza disso, eu sei disso. Nossa. Infelizmente, vai ter que viver com isso. Foi a primeira coisa que eu falei, assim. Cara, é um prêmio, é um Oscar que nunca vai vir pra ele, mas que seria muito merecido, cara. Que trabalho. Considerando toda a obra que ele já fez nos X-Men, né? E o que ele faz no Logan, puta, cara, nossa. Ele é um baita ator. Baita ator. Adorei, cara. Pra escrever diálogo, o Sorkin é o melhor dos roteiristas indicados aqui. Não. Os diálogos do Grande Jogada são os melhores, os mais bem redigidos. Só que é isso que você falou, o filme que perdeu força, acho que não ganha nas outras categorias e pode ganhar nessa, é o Me Chame Pelo Seu Nome, e é nesse que eu aposto. Eu também vou de Me Chame Pelo Seu Nome, por mais que eu acho que não seja justo. Boa. Agora a gente vai pular pra melhor animação. Isso, vamos pra melhor animação. Que o primeiro indicado, eu acho uma injustiça tremenda, um filme horrível. O grande, o poderoso chefinho. Eu não sei o que é pior, o filme ou a tradução do título pra português. Nossa, nem me fala. É bem difícil de dizer ali qual que é mais difícil. Eu não quero nem falar o nome dos diretores aqui. Vou pular pro The Breadwinner, da Nora Twomey e o Anthony Leo. Anthony Leo. É, outro filme que com problemas de tradução, né? Viva, A Vida é uma Festa, do Lee Unkrich e da Darla Anderson, que no original é Coco, mas como a gente sabe, o brasileiro não tem maturidade, vai traduzir pra Viva. O povo de quinta série zoando com o filme, né? O povo de quinta série, ou seja, toda a população brasileira. É boa. Todo, sem exceção. E o próximo indicado é o Toro Ferdinando, brasileiro da lista, no Carl Saldanha. E Com Amor. É, Com Amor Van Gogh, né? Ficou o filme? Isso. Dorothea Cobiella, Hugh Walkman, Sean Bobbitt, Evan McTaggart, Hugh Walkman. Nossa, o baita, muito tantos nome diretores. De europeu, acho que foi o maior nome de europeu que eu falei na minha vida, uma vez, assim. Eu acho que essa categoria tá meio barbada. Acho Nossa, que o Coco é. Assim, Toro Ferdinando e o Poderoso Chefinho estão bem abaixo, assim, sabe? De mesmo do nível Pixar aceitável pra concorrer com a Pixar, eu acho que esses filmes estão bem abaixo. Brad Winner eu não assisti. E como Van Gogh, acho que, nossa, sabe, é bem diferente, assim, a proposta dela, né? Mas seja um longa animado, né? Eu acho que a proposta tá bem distoante, assim, do Viva. Não tem muita chance mesmo, não, o Viva vai ganhar. Então tá sendo uns anos difíceis pra animação, né? Mas ano passado tinham boas animações indicadas, eu gostei de Kubo. Kubo, Teve aquela outra do Studio Ghibli. Tinha uma do Studio Ghibli no passado, né? Ah, é. Nossa, eu não me lembro agora. Não lembro o nome, mas eu gostei bastante daquela. Esse ano tá bem fraco, assim. E acaba não tendo muita chance quando a Pixar lança um filme, a gente sabe que, né? Os caras são. É, muito, verdade. Estou muito. Os caras são muito bons no que fazem, assim. Acaba não tendo muita chance. Não tem muito o que falar mais dessa categoria. É. Vamos pular lá pra diretor. Treta. Agora começa a pegar fogo. Agora o negócio fica bom. Diretor no primeiro indicado é o de Dunkirk e Christopher Nolan. Corra, Jordan Peele. Lady Bird, da Greta Gerwig. Ameaça Fantasma, Paul Thomas Anderson. E A Forma da Água, Guilherme Del Toro. Agora o negócio é o seguinte: se a gente se basear pelos prêmios de sindicato, quem vai ganhar é o Guilherme. Ainda mais por causa do Globo de Ouro, o SEG ele levou também, né? Mas tem um porém, né? Você vai falar. Porém. Porém. É, tem um outsider aí que. Jordan Peele, pra mim, é um outsider que pode surpreender, cara. Ele não. Quebrando recordes aí na categoria. Exatamente. Também. Exatamente. Assim, eu acho bem difícil esse prêmio sair das mãos do Del Toro. Essa categoria, eu acho que tá bem consolidado. Só, eu apostaria no Del Toro também. O trabalho de direção é muito bom, cara. De novo, eu acho que aqui, nessa categoria, a gente consegue ter uma noção de tudo que A Forma da Água apresenta, sabe? Toda a design de produção, a montagem, a edição de som, a trilha sonora, tem uma mente responsável por tudo isso, né? A gente sabe porque tem a impressão digital dele nesse filme, tipo, esse filme é um filme do Del Toro, sabe? Cara, o jeito que você olha pro filme e fala, esse é um filme do Del Toro e você sente que ele tá ali, sabe? Quem já assistiu os filmes anteriores dele, O Labirinto do Fauno e tudo mais, você sente que é um filme do Del Toro, sabe? Tem aquela atmosfera, as falas, a trama, o desenrolar da história, sabe? Cara, pra mim, o Del Toro se supera aqui nessa categoria. É o melhor trabalho do ano pra mim, com A Forma da Água. Também acho. O Del Toro, ele puxa muito... Eu falei isso também na minha crítica. Ele puxa muito a crueldade, o realismo. E bota uma mistura de fantasia que só ele consegue fazer mesmo. Não tem outro diretor que se equipara ao Del Toro nessas fábulas, né? Agora, tem aí... Assim... Christopher Nolan, gente, pelo amor de Deus, né? Ó, vamos ser sinceros aqui. Vamos colocar aqui em 2018, ó. Estamos em 2018, sabe? Realmente, você acha que Dunkirk, os méritos de Dunkirk estão no Christopher Nolan? Eu acho que não. Eu acho que não é um trabalho de direção, assim, tão... sabe? Assim, válido da nomeação, indicação. Acho válido a indicação. Mas, nossa, cara, eu não acho um filme que, assim... Seja do Christopher Nolan como, né, necessário, assim. Rapaz, eu não sei. É muito difícil, porque o Nolan, ele pegou ali nesse filme, ele pegou muitos atores novatos, né? E ele tinha que fazer um trabalho excepcional nesse filme de direção de atores, direção de atuação. Porque muitos desses atores não tinham nenhum crédito anterior, né? Não fizeram nada antes. Ainda mais como o Harry Styles, por exemplo. Do One Direction, né? Sim. Primeiro trabalho de atuação do cara é no Dunkirk. E se você ver a atuação dele, até é boa, rapaz. É o que eu chamo de ponta. Ele fez uma ponta de luxo. Ele fez uma ponta, como qualquer outro figurante, só que você sabe que é o Harry Styles. É uma ponta de luxo, essa aí. Então, os atores que já trabalharam com ele, o Tom Hardy, ele tá numa máscara num avião o tempo todo. É. Aliás, esse filme pode ter sido gravado por qualquer outra pessoa e ser acreditado como Tom Hardy. Boa. E dublado depois, sabe? Porque, cara, assim, a gente não tem um trabalho de atuação do Tom Hardy nesse filme. Ele tá lá gravando as cenas, mas, sabe, puta, totalmente... E até entendível, né? A intenção do Nolan de deixar no ar, tipo, uma coisa mais parada, né? Não tem tanta expressão facial, tem aquela máscara ali. Importa mais, né? O mais importante ali são os aviões, né? Assim, tá a batalha em volta. Uhum. Aí tem o Hind, como que é o nome daquele rapaz? O Cillian Murphy. Cillian Murphy, precisamente, Cillian Murphy. Esse é verdade. É um ator que já trabalhou com o Nolan várias vezes no passado, né? Muitas vezes, inclusive, até. E a gente. Aí é um personagem que é mais trabalhado, tem um arco, o personagem e tudo mais, mas, cara, assim, falando exclusivamente assim, nesse sentido de trabalho da direção do Nolan atrás das câmeras no set, sabe? Do trabalho com os atores, eu não acho que seja alguma coisa tão. Não acho que seja tão merecedora assim de Oscar, não. É justamente por causa de ponta, né? O filme tem vários. Tem três núcleos, ele não aprofunda muito os núcleos, né? Os personagens são muito descartados rápido. Exatamente. Eu vou comentar um pouco mais disso na categoria principal, mas é um dos meus problemas com os filmes do Nolan no geral mesmo. O Get Out, o Corra. Cara, seria bacana se o Jordan Peele ganhasse, hein, velho? Nossa, como eu gostaria que o Jordan Peele ganhasse a categoria. Que filmaço, cara. Um filme de terror, né? Um filme de terror, cara, mas que ao mesmo tempo... É um terror. Não sei se terror... É um thriller. É um thriller. Um suspense, assim. Porque as peças vão se encaixando aos poucos, né? Tem toda uma questão de deixar sugerido, você vê os empregados da casa, você sente que tem alguma coisa estranha, você não consegue dizer o que é, né? E fica nessa, você fica nessa agonia por um período do filme. A cena que a empregada fala com ele começa a derramar lágrimas, sabe? Quando ele vai reclamar com ela, que ela desconectou o carregador do celular, e ela olha pra ele com aquele olho gigante, aquela lágrima caindo. Cara, maravilhoso. É excepcional, cara. Sensacional. O trabalho excepcional de direção do Jordan Peele. Eu também achei. O Phantom Thread, Gustavo, eu acho o filme mais forte desse Oscar. Eu gostei muito do Phantom Thread. Eu acho um trabalho do Thomas Anderson tão sutil, tão novo, um frescor. Mas não tá sendo muito aceito, né? Os problemas desse filme não ser tão aceito já começam com o Paul Thomas Anderson. É um diretor que, né, você tem que ter uma... Você vai falar, ver os filmes do Magnolia, né? É um diretor que, puta, você tem que ter um cuidado, assim, né? De novo, tem que sentar exatamente, e paciência. Eu acho que já é um filme que destoa também um pouco, sabe? De como o Oscar tá esse ano, assim. Tratando de temas um pouco mais cotidianos, rotineiros. Não deixam de ser temas passíveis de discussão, mas são temas mais pé no chão, né? Eu falo da água, puta, amor, né? Relacionamento com alguém diferente, até, né? Três Amores para um Crime, que tem uma porrada de assuntos que podem ser discutidos, assim. E o Ameaça Fantasma fica, sabe? Fica pairando ali um pouco distante, assim. Que nem eu acho que é a mesma coisa de Lady Bird, só que é o mesmo mal de Lady Bird. É um filme que acaba ficando um pouco mais distante dos outros indicados, assim. Eu não tenho uma opinião formada sobre o Phantom Thread. Eu assisti uma vez só. Eu quero assistir de novo. E depois de assistir de novo, ficar mais uma semana pensando a respeito. Sabe? Eu assisti uma vez e eu senti que, cara, eu não peguei, assim, a ideia. Não, sabe? Não precisa ser visto umas duas vezes, assim. Então, não... As minhas primeiras impressões foram boas, assim. Mas, cara, eu acho que é um filme que precisa ser assistido mais uma vez, assim. É um filme difícil mesmo. Mas nessa categoria a gente não falou muito da Greta Gerwig. Também achei ela o primeiro trabalho dela. Um trabalho semi-autobiográfico. O filme é uma semi-autobiografia, né? Que a história, tipo, em parte da história do que ela passou, só que espelhado em outros personagens com outros nomes e tudo mais. Eu gosto muito da direção dela, cara. Eu acho que ela, o olhar feminino dela, contando a história de uma menina. Contando a história dela, né? A própria história, a história dela faz toda a diferença, cara, sabe? Eu acho bem basicão o filme, assim. É bem basicão, cara, mas é um basicão com... bem feito no olhar, a perspectiva sobre alguns assuntos, sabe? Boa. A própria perspectiva cinematográfica, assim, em termos de... em termos técnicos, usando a fotografia, usando a montagem. Cara, é um trabalho tão acertado, tão bem feito. Mérito pra Greta Gerwig também, né? Por Lady Bird. Mas, de novo, eu acho que ela tá muito distante, assim, do que o Jordan Peele fez, do que o Graham Del Toro fez. Sim, com certeza. Eu aposto no Graham pra ganhar. É, eu também. E vamos lá pra próxima categoria, que é atriz coadjuvante, né? Sim. Temos a Mary J. Blige, no Mudbound. Alison Janney, Iconia. A Leslie Manville, do Phantom Thread. Laurie Metcalf, Lady Bird. E é o que teve Spencer do A Forma da Água. Eu acho que a Alison Janney ganha. Sim. Inclusive, podiam fazer assim. Eles podiam levar a Alison Janney já pra cima. Não falar nem os indicados. Já leva a Alison Janney pra cima e já explica. Gente, em nome da academia, gostaríamos de pedir desculpa pela indicação do Otávio Spencer nessa categoria. O estagiário que tava responsável por isso, tava chegou de ressaca aqui, acabou jogando o nome dele na cima da mesa e acabou passando, não era pra passar. Cara, não tem sentido nenhum essa indicação do Otávio Spencer nessa categoria. Nossa, não existe. Cara, é o Otávio Spencer fazendo ela que ela sempre fez, sabe? Pra mim, tem, assim, beleza, no final ali requer um pouco mais dela, né? Questão de emoção, né? Questão de dramaticidade ali mais perto do final, mas nossa, cara, melhor trocou de jogo, melhor fiz com a Juventus, não. E a Alison Janney destrói em outono, destrói. Eu te falo, né? Será que a academia não podia tirar o que teve Spencer e colocar ali a Brooklyn Prince, né? puta, cara. A Brooklyn Prince tinha que estar em melhor atriz principal e ganhando o prêmio. É verdade. Se fosse pra colocar em melhor atriz coadjuvante, nem colocasse. Certo? É. E se colocasse a Brooklyn Prince em melhor atriz coadjuvante, deveria ter sido indicada a mãe dela no filme. É boa, verdade. Porque também aquela mulher. Cara, o diretor, o Sean Baker achou aquela mulher no Instagram. Uhum. Ela nunca tinha feito um filme antes. E, cara, o resultado, bicho, maravilhoso, sabe? Ficou muito real, né? Puta, uma sabotagem aí já. O Projeto Flórida, descarado pela academia esse ano. E pra indicar o Tara Spencer, cara, putz, sabe? A Laurie Metcalf, eu gosto muito da Lady Bird. Também. Ela encarna, assim, uma mãe, uma personagem de uma mãe que eu conheci várias, assim, sabe? Durante a minha vida. Aquela mãe que você... A gente finge, mas você reconhece, sabe? Então, ela possui uma credibilidade muito forte no personagem dela. Me identifiquei muito. Achei um ótimo trabalho também. Pra mim, o segundo destaque ali depois da Alison Janney vai pra Laurie Metcalf. Boa. Vamos lá pra ator coadjuvante agora. Tem o William Defoe, do Projeto Flórida. Graças a Deus, hein? O Woody Harrelson, 3 anos por um crime. O Richard Jenkins, do A Forma d'Água. Christopher Plummer, Todo o Dinheiro do Mundo. E o Sam Rockwell, do 3 anos por Sofrer um Crime também. Rapaz, o Christopher Plummer aí, vou te contar, viu? Assim, eu duvido que o Kevin Spacey na casa dele viu a indicação e tenha ficado bravo, sabe? A gente sabe que se o Kevin Spacey quer pegar pra fazer uma boa atuação, ele pega e faz. O cara puta, ele é um excelente ator. Mas eu assisti o filme, fiquei, nossa, cara, pareceu bem, assim, não achei melhor ator, coadjuvante, não achei tudo isso não, cara. É, esse aí foi o dedo no meio da academia pro Kevin Spacey. É, foi bem, então, mas aí, puta, mas, então, aí que tá, você precisa fazer isso pra mostrar o dedo no meio pro Spacey, sabe? Eu acho que justamente tinha que ser, sabe, não, sabe, ignora, sabe, passou... Se o filme não tem outra categoria que possa concorrer em outra categoria, então ignora, simplesmente ignora o filme, sabe? Eu não acho que um filme que tenha a capacidade de concorrer em qualquer outra categoria, não gostei muito do filme. Então, sabe, só deixa pra lá. E acaba indicando o cara aqui, o cara fica no meio, tipo, de William Defoe, cara, uma das melhores atuações da carreira dele, sabe? O Sam Rockwell, que tem... Nossa, o arco dele é meu favorito no 3 Anúncios para um Crime, eu gosto mais dele do que da Frances nesse filme. É. E coloca esse cara aqui no meio, sabe? E tá bem manjado que vai ganhar esse prêmio. E por mais que seja o Sam Rockwell que ganhe, eu queria muito que fosse o William Defoe. Cara, eu queria muito. É uma performance incrível. Eu gostei muito dele nesse filme. É a melhor coisa do filme, tirando a menina, a criança. Só que, infelizmente, vai dar Sam Rockwell aí. Eu acho justo também. Infelizmente não, eu gosto muito da atuação dele no 3 Anúncios. Eu sou um fã do Sam. Em outros projetos também. Eu acho que merecia, tá mais que merecido. Então, aí que tá. O trabalho do Sam Rockwell, cara, aí que tá. Você vai comparar com o Defoe. O trabalho do Defoe é o seguinte: você assiste o Projeto Florida uma vez. Aí você fala, tá. Talvez exageraram nessa questão do William Defoe e tal. Daí você assiste de novo. E quando assisti pela terceira vez o filme, e eu comecei a escrever sobre ele, eu comecei a descascar o personagem do Defoe, cara, são pequenas coisas durante o filme, sabe? Um cara com uma capacidade brilhante de trabalhar com, às vezes, uma frase, sabe? Tem uma parte, eu acho que reflete muito bem isso que eu tô querendo dizer. Chega, tipo, uma espécie de dono, né, do hotel ali. O William Defoe é só o gerente, né, do hotel. Aí tem umas crianças. O zelador, né? É isso, é. Aí tem umas crianças, as criançadas, né? Do núcleo das crianças do filme. Aí o cara faz um comentário sobre as crianças. E o William Defoe responde assim: fica tranquilo que elas se comportam na maior parte do tempo. É uma mentira. Ele tá o tempo todo batendo na porta da Hayley, lá da mãe da Mooney, reclamando que a criançada, sabe? Mas você vê que ele espelha um cuidado. É quase uma figura paterna, cara, sabe? Ele espelha um zelo pelas crianças. Porque ele tem a noção do contexto socioeconômico que ele tá lidando, ele tem a noção de que a mãe tá desesperada por dinheiro, sabe? E ele acaba sendo afetivo, afetivamente protegendo as crianças, sabe? E você vê justamente o contraste disso, dele ser afetivo, ser uma figura paterna com as crianças, com a relação dele com o próprio filho, né? Que não é tão boa assim. Sim, é, discute com o filho, né? Aí ele acaba colocando essa figura paterna com as crianças. E com a própria mãe também. Exatamente, é uma boa percepção. E o Sam Rockwell, cara, putinho. Tem um artigo muito bom, não lembro que site que eu li, mas qual que é a diferença entre um arco, né, do personagem, um arco de redenção e um arco de mudança. Uhum. Eu acho que o Sam Rockwell não se redime no final do filme. Não, não. Mas existe uma mudança, sabe? O arco muda o personagem, mas não existe. Ele muda de lado. É, ele muda, mas ele não se redime, sabe? Eu acho que isso é muito importante dizer, e é muito importante dizer isso pra evidenciar como o Sam Rockwell soube trabalhar isso, sabe? Aham. Um cara que muda, mas ele não tem aquela mudança de mindset, né? Aquela epifania, nossa, tudo que eu fiz até hoje foi errado. Não. Ele é um cara que tá aprendendo com os erros dele, se ferrando um pouco e no longo do tempo aprendendo. Cara, trabalho muito consistente, adorei o trabalho dele. Aham. É um personagem racista, né? Sim. É um personagem agressivo, tem problemas, a gente dá pra ver, evidenciado esse problema de atitude do personagem. E justamente o que você falou, ele, no final ele não se redime, o arco dele é cíclico, né? Ele volta, só que ele muda de lado, né? Sim. E tem que ser um pouco exagerado. Eu também achei, eu acho que... É de novo, né? Naquela discussão que a gente tinha, né? Do McDonough dar essa hipérbole, né? Ele dá uma uhum. aumentada nas coisas pra evidenciar as coisas que ele quer deixar claro no filme, né? Isso. É, minha aposta é o Sam Rockwell mesmo, que vem ganhando vários prêmios no sindicato. Sam Rockwell. E se Sam Rockwell não ganhar, William Dafoe. Tem que ser William Dafoe. Isso. Também seria embaixo com isso aí. Vamos lá, para a próxima categoria. A gente tá acabando já. Tá acabando. É, atriz, né? Sim, melhor atriz. Sally Hawkins, de A Forma d'Água. Frances McDormand, 3 anos por um crime. Margot Robbie, Whitonia. Cara, você me deixou uma saia curta agora, porque o nome dessa garota é difícil de falar, hein, bicho? Eu aprendi vendo o SNL dela, o Saturday Night Live. Ela explicou o nome dela, a pronúncia. É Saoirse. Saoirse Ronan. Lady Bird. Isso aí. Isso. E a Meryl Streep no The Post, A Guerra Secreta. Rapaz, a Meryl Streep aí podia tirar também. É, que assim... É, chegou lá, né? Imagina, os caras da academia e tal. Então, gente, estamos precisando... Tem uma vaga na categoria de melhor atriz. E tem um filme da Meryl Streep. Então, a gente já sabe Vamos quem botar. Vai completar. É, completa com a Meryl Streep. Oscar não é Oscar sem Meryl Streep. Eu gosto da personagem dela em The Post, acho que é a melhor coisa do filme. É. É a melhor coisa do filme pra mim, é o personagem dela em The Post. Se salva. É a que eu mais lembro também, Aí, mas cara, nossa, tá pesado, cara. Puta, Sally Hawkins, bicho, embaçado. Embaçado, cara. Eu conseguia sentir todas as emoções dessa mulher sem ela falar uma palavra. Isso, o que ela consegue fazer sem falar é demais. É embaçado o que essa mulher faz, cara. Nossa, te contava. É, mas você também tá achando... Eu também acho que a Frances tá com uma mãozinha na taça, já sei. Se eu te falar que eu prefiro a Sally Hawkins do que a Frances, né? Eu acho que ela tá muito melhor. Muito eu melhor. Eu prefiro. Eu acho que começa pelo fato de que eu não me identifiquei com a personagem da Frances do filme, sabe? Eu tive esse problema justamente por causa do roteiro de criar essa conexão, de admirar ela como uma puta personagem, né? Uma personagem, nossa, durona e tal. Eu não tive essa relação de admiração, assim, por ela, sabe? E é justamente a ideia do filme, né? Uma coisa meio conturbada, uma mulher, né? Que encontra alguns meios, certos ou não, né? É, mas, cara, a Sally Hawkins, sabe? Puta, essa aparência serena, sabe? Nossa, uma cara de serenidade. Pra ela tá tudo bem o tempo todo, sabe? Uhum. E, nossa, bicho, fantástico. Adorei o trabalho dessa mulher. A gente sabe que o Oscar todo ano tem umas surpresinhas, né? A gente sabe que não é tão previsível desse jeito como a gente tava falando. Só que... Ah, eu espero que a surpresa desse ano seja Sally Hawkins ganhando essa melhor atriz, porque eu não gosto da Frances McDormand, só que, como a gente tava falando, os prêmios de sindicato, o SEG, né, principalmente, deu pra Frances, então eu aposto na Frances também. E novamente, medalha de honra aí pra Margot Robbie, porque, bicho, também foi... carregou, assim, uma parte do filme. Esse filme sem a Margot Robbie, bicho. Nossa. Seria embaçadinho. Então, medalhinha de honra também pra Margot Robbie, que gostaria de ganhar. Então, acho que tem três, assim, né? Tem, ó, a Frances McDormand, que a gente acha que vai ganhar. A gente gostaria que ganhasse a Sally Hawkins. E que a gente sabe que não vai ganhar, mas merece um destaque a Margot Robbie. É isso aí. Agora pra... A gente vai pular pra melhor ator. O Timothée Chalamet, do Me Chame Pelo Seu Nome. Daniel Day-Lewis, da Ameaça Fantasma. Daniel Kaluuya, do Corra. Gary Oldman, do Destino de uma Nação. Denzel Washington, Roman J. Israel, S. Nossa, esse filme, cara, é chato, hein? Deus me livre. Nossa, cara, essa indicação do Denzel aí... Eu acho que a pior indicação desse ano foi o Denzel Washington. Eu também acho. Não tem porquê ele tá ali. Nossa, que filme chato, cara, sabe? Nossa. Esse filme foi, mano, não acredito, cara, que ele ficou o melhor ator. Nossa, condena... É um prêmio que tem Daniel Day-Lewis. Gary Oldman, sabe? Aham. E a atuação do Kaluuya. A atuação do Kaluuya. Nossa. Ó, tá bem forte essa categoria de melhor ator. Falando do time de Chalamet, pra eliminar, assim, que eu acho que não tem muita chance de ganhar. Ele faz um personagem bem original, né? É bem com traço. Ele coloca uma personalidade muito boa, assim, no personagem. Fica bem marcante, né? Tem um personagem bem marcante. O que eu mais gosto, assim, no filme, acho que é o personagem do time. Mas eu acho que tá difícil, porque daí o nome de baixo vem o Day-Lewis, sabe? Então o cara fez uma boa atuação, acho que merece indicação. A última atuação da vida dele. A última atuação do Day-Lewis, cara. Aí tá. Porque tem uma mão no Oscar de Gary Oldman e a outra mão pra mim tá o Day-Lewis. Boa. Eu acho complicado demais também. Porque, como a gente tava falando, o Oscar não é tão previsível como a gente pensa. Sim. Eu não sei se o Gary Oldman leva. Não tenho 100% de certeza. Eu tô muito entre o Day-Lewis e o Gary Oldman mesmo também. Mas o Kaluuya merecia aí também a medalha de honra, porque... Nossa, cara. Aquela cena da cadeira, da hipnose. Uhum. Cara, sensacional, sensacional. Aí tem o Day-Lewis, né, que é o filme do Paul Thomas Anderson e tudo mais. Mas cara, o Gary Oldman, ele tem esse tipo de trejeito, sabe? Convencimento, como você consegue ler a expressão dele por baixo toda aquela maquiagem, sabe? Aham. Uhum. Cara, eu pra mim ele salvo... Ele encarnou mesmo, Church. Ele encarnou o personagem total, cara. Nossa. Ele falando que ficou doente, né, teve... problema lá na boca dele, na língua dele, uhum. Que tá doendo muito tempo assim. Tanto charuto que ele usou, né, pra filmar o filme, ele comprou uma quantidade enorme, ele comprou quase 500, acho que assim, 500 charutos que ele comprou pra fazer o filme. E, não, o cara foi atrás do modelo exato que o Churchill, né, comprava, ele foi lá, ele comprou, né, o ator comprou, ele aprendeu como um cara segurar o charuto, a postura dele. Cara, sensacional. Churchill é uma figura histórica. O Churchill é um homem que intriga muito ainda hoje, né? Uhum. Pela sua personalidade, pela sua inteligência. A sua inteligência também, mas quão marcante ele foi pra uma época toda, né? Pra esse contexto da Segunda Guerra Mundial e tal. E principalmente o filme conversando com Dunkirk, né? O filme tem esse lado interessante, é o mesmo período histórico. Tipo, o Destino de uma Nação mostra as coisas na Inglaterra enquanto o Christopher Nolan tava filmando Dunkirk, né, lá na França. Isso é bem interessante, são dois filmes indicados no mesmo ano, que tratam do mesmo período histórico, né? Uhum. Então, o Churchill, por instigar essa curiosidade, várias atuações do Churchill ao longo dos anos no cinema, os atores tentaram dar uma marca deles, sabe? Uhum. Tipo, o Churchill tinha uma aura de mistério, um cara meio, né? Então vou acentuar mais isso. Ou eu vou... O Gary Oldman ficou os dois pés no chão, foi atrás historicamente do que era o cara e fez um retrato fiel do Churchill. É a atuação definitiva do Churchill em tudo, seja série, cinema. Cara, pra mim, tanto as falas, sabe, o roteiro do filme, como as falas do Churchill, quanto a atuação do Gary Oldman fazem tipo, dessa versão definitiva do Churchill no audiovisual. Boa. Eu também aposto no Gary Oldman. Eu sou muito fã do Gary. Desde o Comissário Gordon. Lá do Sirius Black, né? Sirius Black, verdade. E também dos filmes dele com o Luc Besson, né? Teve essa fase. Eu não gosto muito desses filmes, não. Do Luc Besson com essa fase aí com o Gary Oldman. Eu acho que é um bom ator assim quando ele pega e. Por exemplo, a atuação que eu gosto bastante do Comissário Gordon. Que também é um personagem pé no chão, sabe? É verdade. É um personagem que tem essa aura de liderança, mas ao mesmo tempo de uma desobediência, né? Uhum. Sabe trabalhar com esses contrastes e tudo mais. De novo, todo o conceito do Destino de uma Nação é essa coisa de contrastes, né, e tudo mais. Uhum. Eu acho que ele acaba se sacando nessas nuances, assim. Pra mim, Gary Oldman, trabalho fantástico. Mas também não acharia ruim se o Deleuze ganhasse. Bom, eu também aposto nisso. Gary Oldman, o Destino de uma Nação. E agora, a última categoria, a mais comentada, a principal da noite: melhor filme. Primeiro, Me Chamo Pelo Seu Nome. O Destino de uma Nação. O Dunkirk. Corra. Lady Bird. A Nossa Fantasma. The Poster, Guerra Secreta. A Forma da Água. E o 3 Anúncios para um Crime. Mas é pro melhor filme, eu vou apostar no A Forma da Água. A Forma da Água. Pra mim, cara, ele se supera nessa reescrita, num reentendimento de uma forma tão conhecida do cinema na mente de um diretor tão criativo e imaginativo como o Del Toro, sabe? Uhum. Um cara que consegue pensar o cinema e trabalhar os personagens e a história de uma forma tão original, né, visualmente falando, em conceito visual. Então ele reinventa, né? Ele traz de novo, ele evoca esses clássicos do cinema, escreve uma história que não é original, mas com o tratamento dele, sabe? Quando o Del Toro coloca a mão em cima, se torna um filme, puta, cara, brilhante em muitos aspectos. Trata de muitas coisas. Cada elementinho do design de produção, da fotografia, ajuda a contar um pouco da história, que reflete a característica da Elisa, né, da personagem da Sally Hawkins. Uhum. Cara, o design do monstro, né, do anfíbio, cara, maravilhoso. Você sabe que só o Del Toro em Hollywood hoje poderia fazer um monstro como aquele. Uma coisa prática, tá ali, você sente que ela tá ali, né, porque uhum. O cara vestiu a roupa de pato, só alguns detalhezinhos que foram feitos no computador. Então, cara, pra mim é um filme que se destaca como um todo, sabe? É a categoria melhor filme, acho que é bem isso, né? Você pesar todo, pesar o todo de cada coisinha boa que o filme tem, de todas as coisinhas boas que o filme tem, você pesa isso de todos. Pra mim, o conjunto da obra da Forma da Água é melhor. É, justamente isso. É um agregado, é a produção, né, do filme. Esse que a academia leva em conta pra essa categoria. Eu, na nossa aposta do Rapadura, eu coloquei 3 Anúncios. Eu acho que, justamente porque o filme não vai ganhar muito nas outras categorias, o Oscar costuma fazer isso, né? Ele dá muito prêmio, por exemplo, ano passado pra La La Land, deu muito prêmio, chegou na última categoria, colocou Moonlight, né? É quase pro La La Land, mas acabou sendo Moonlight. Pô. E no ano passado também, no ano retrasado, foi Spotlight que acabou ganhando o melhor filme. Sim. Eu acho que e o melhor diretor Oscar... quem ganhou foi o Inhárito. Isso. Então eu acho que pode dar uma dessa de 3 Anúncios ganhar no lugar de Deixar Pra Fora, justamente porque as outras categorias, a Forma da Água dominou bastante, vai dominar bastante. É. E eu apostei em 3 Anúncios. Dado como tá mesmo ultimamente essa questão de dar um prêmio pro diretor e depois premiar outro filme, né, como melhor filme, não mesmo do melhor diretor. Talvez a gente tenha aí Del Toro ganhando como melhor diretor e o melhor filme indo pra 3 Anúncios por um Crime. Eu também não acho difícil isso acontecer, não. Acho bem provável, inclusive, que essa dobradinha aconteça. Isso. Ali o resto, The Post, eu achei muito esquecível. É, sim. Não era pra estar lá, mas é um filme ok. Assim. É, o Spielberg, ele... Ah, eu não sei o que aconteceu. Acho muito raso o filme. É difícil, cara, porque é um filme que... No momento de hoje, é bem bacana. Se você for levar em consideração esse momento de hoje que o filme foi lançado, ele trata de temas que são bacanas pra jovens, pra gente que não viveu aquela época, sabe? Não tem uma noção do que é uma guerra de liberdade de imprensa, né? Que o governo. Uhum. A gente não sabe o que é isso. A gente passou por um período desse no Brasil também, mas a gente também não era nascido na época da ditadura militar. Uhum. É, lá teve isso, não era uma ditadura, era uma democracia, supostamente, né? E teve esse problema, né? Puta, um jornal ser impedido de falar alguma coisa pelo governo, toda aquela questão. Então acho que... E nenhum diretor melhor pra trabalhar isso do que o Spielberg, né? Que pega justamente essas... Gosta do antigo, né? Gosta dessa questão da nostalgia e tudo mais. E trabalhou com personagens bem humanos, né? O personagem do Tom Hanks, da Meryl Streep, que tem um arco fantástico. Enfim, adoro o personagem da Meryl Streep. Assim, depois não era pra estar ali. Mas é um filme bem... Eu acho que deve ser... Tipo, filmes de 2017 que devem ser assistidos, depois tá na minha lista, com certeza. Aquele final do The Post é o que mais marcou. É, você sabe que ele tem uma continuação, né? O sim, assunto. Sim. Eu gostei muito desse. O Phantom Thread, eu acho que é o filme mais forte, eu já falei disso. É o filme mais forte desse Oscar. Eu gosto muito do Phantom Thread. Só que pra esse ano não vai dar pro Paul Thomas Anderson. Talvez nos anos seguintes. Então, eu quero saber de você que gostou bastante do filme. O que que tira o Phantom Thread dessa... O que que faz ele... Na sua opinião, o que que faz ele se destacar, assim, dos outros, tipo, de não tá na mesma vibe, né, que os outros? Justamente por não ser um filme muito comercial. Ele é um filme difícil de ser assistido, né? Ainda mais porque tá numa polêmica ultimamente, que a Jennifer Lawrence aí assistiu 3 minutos e desligou. Sim. Eu acho um filme difícil de ser assistido. Ele tem que ser bem detalhado, você tem que pegar ele. Justamente o que a gente tava falando. Você tem que sentar, ter paciência, escutar bem, prestar muita atenção no filme. Tem um quê de surrealismo no filme também. Sim. Chega no final ali, é muito um pouco sobrenatural. É um filme maravilhoso, eu acho muito sutil. O Paul Thomas Anderson tá fazendo filmes mais maduros ultimamente, só que o que tira disso, tira a concorrência do Phantom Thread, é justamente não ser um filme comercial, não ser um filme muito fácil de ser assistido, né? É, não tem uma cara, né, de quem tá vindo forte aí pra... Mas que seja um bom filme. É, eu acho que vale mencionar que são... Eu acho que temos mais filmes bons esse ano do que ano passado. Com certeza. E ano passado já estava melhor que o outro. É verdade. Sabe? Cara, esse ano, nossa, são filmes. Cara, Me Chame Pelo Seu Nome, Dunkirk, Corra, Lady Bird, A Forma da Água, 3 anúncios, cara, filmaços, sabe? O nível tá lá em cima, assim. Eu acho as categorias mais interessantes desse ano: melhor filme, melhor diretor e melhor filme estrangeiro. São filmes, assim, de um nível, sabe, mas cara? Pau a pau, assim. Eu tiraria ali Me Chame Pelo Seu Nome, Destino de uma Nação e o Deport. Colocaria o Projeto Flórida, talvez o do Sorkin e o Whitonia, com certeza. Eu colocaria o Whitonia e o Projeto Flórida no lugar de Destino de uma Nação e o Deport também. É, boa. Colocaria esses dois e, cara, o Projeto Flórida não tá nessa lista. É uma injustiça tremenda. Ainda mais não porque existe maior injustiça esse ano do que o Projeto Flórida não estar indicado nesse... Eu, cara, só pode ter uma explicação. O pessoal da academia sabotou o filme. Não assistiram, sabe? Cara, não é possível, cara. Que filme lindo, maravilhoso. Os caras sabotaram. É, tem 9, tem 10 vagas, né? E tem 9 filmes esse ano. Custava botar ali mais um. Ah, não. Complicado. Justamente pelo Sean Baker ser esse diretor que usa a plataforma digital mais do que anamórfico, né? Eu acho que deve ter um quesinho disso aí. Os votantes do Oscar não levarem em consideração o Projeto Flórida. Uma pena, cara, uma lástima mesmo. Eu acho que, falando em injustiças, assim, Eutônia, né, também, que é um filmão. Uhum. Mas eu acho que ficou entre esses dois, né? Acho que a gente não teve tantos filmes que corriam por fora, assim, pra concorrer. Acho que ficou mais entre esses dois mesmo. A grande surpresa foi ter, tipo, depois de ter entrado, sabe? E não o Projeto Flórida ter ficado de fora. A grande surpresa foi depois de ter entrado. É verdade. É mais pelo nome, né? Do Spielberg, Tom Hanks. O que você achou do em categoria filme estrangeiro, o Bingo não ter entrado? Cara, sou suspeito pra falar porque eu assisti Bingo 4 vezes já. Cada vez que eu assisto, eu fico mais louco, assim. Daniel Rezende, cara, ele tem uma mão pra fazer filme, cara, sabe? Montagem, assim, a fotografia do filme. Pra mim, o melhor filme brasileiro desde, cara, entre 2005 e 2008, ali, entre Cidade de Deus e Tropa de Elite, né? Entre esses dois filmes, assim, pra mim, o melhor filme brasileiro desde essa época, cara. Eu concordo. Cara, um filmaço, porém, é uma história local, sabe? A história do Bingo, por mais que seja uma história universal, que é uma coisa, né, do cara que tem a fama, mas ao mesmo tempo ele é anônimo, né, ele lida com essa dualidade, tem as questões das drogas e tal... Eu acho que a gente aqui fica muito emocionado, né? Não no sentido de choro, né? Mas a gente fica, nossa, que massa. Por causa dos anos 80, né? Que o Bozo no Brasil é uma figura cultural muito grande, sabe, cara? Disputar audiência com a Xuxa, disputar audiência com a Globo de manhã, sabe? Isso pra gente tem um sentido que constrói a história e leva em outro nível, sabe? Pra outros países, talvez, não tem essa questão, né, de bater a audiência da Globo, né? Isso é construído no filme, né? No personagem do Pedro Bial fala. Mas não é, sabe? A gente que nasceu e cresceu com a mídia brasileira, cara, sabe, mano, você bateu a audiência da Globo, sabe? E isso eleva o filme muito, assim. Então, o que eu tinha até comentado na época, o filme que devia ter sido escolhido pra representar o Brasil no Oscar, eu ficaria entre dois, talvez Como Nossos Pais, a Laís lá, não sei o nome dela, ou o filme da Minha Vida, do Selton Mello. Isso. São dois filmes com cara de academia, né? O filme da Minha Vida é quase um filme francês. Isso. Sabe? Então, eu acho que, por mais que não sejam filmes tão bons quanto, seriam, acho que teria mais chances se fossem esses filmes aí. Rapaz, o Bingo, eu acompanho muito a cobertura lá, a cobertura gringa, né, nos Estados Unidos. E faltou campanha, sabe? Faltou muita campanha. Exatamente. Foi em cima da hora, ficou pouco tempo lá, não deu tempo, né, de pegar a galera, de convencer a galera. Uma pena. Infelizmente, é um filmaço mesmo. Eu também acho. Bom, foi isso, Gustavo. A gente falou em bastante muitas categorias. Exatamente. Falou muita coisa. É, a gente cobriu quase tudo, né? Cobrimos quase tudo. A gente deixou de lado algumas categorias muito específicas, né? Técnicas. Que nem... A gente deixou de fora a canção original, a maquiagem, roupa, vou falar, né, rapidinho sobre canção original. Rapaz, eu sou fã. Eu gosto muito de música, né? Você sabe disso. Sim. Eu gosto muito do Sufjan Stevens. E tá indicado esse ano. Ele vai tocar lá no Oscar. E isso é pra vocês ficarem de olho aí nesse artista. Sufjan Stevens, eu acho que é uma... É a canção do Me Chame Pelo Seu Nome. Sim. Eu não gosto muito da canção, mas o artista, eu gosto muito dele. A canção do Coco, a Remember Me, acho que vai ganhar. Nossa, cara, é porque justamente a música no filme cumpre, né, aquela função no final ali de amarrar isso. A história, e você fica, puta, velho. Não achei que eu ia chorar no filme da Pixar, você acaba chorando de novo. É. Essa música, e é uma boa música, eu gosto bastante dela. Eu também. Eu acho que é isso. A gente falou mais ou menos de tudo. Muito obrigado a você que escutou tudo, que aguentou a gente até o final. E espero que nosso segundo bloco vai começar já com um polêmica. O Cláudio. É, um polêmica. Vai ser polêmico, vai ser ácido, alfinetada. se prepare. Com um convidado especial. O senhor polêmica. Senhor polêmica. É isso aí. Muito obrigado, Gustavo. E te volta já. Fiquem ligados no site. O próximo bloco sai amanhã.